e saudar a humanidade que hoje aqui presenciamos, de um líder humilde, de um líder humano e de um homem que se afirmou aqui, afirmou-se aqui, expôs-se aqui na sua plena humanidade perante todos nós, e só isso já merece a nossa total solidariedade e o nosso tal, total aplauso. E, acima de tudo, que esta escola fez uma ótima escola, uma ótima escolha na recondução, na sua recondução como diretor. Saúdo isso com toda a firmeza e com toda a convicção. Agora, algumas notas que eu queria partilhar convosco. A primeira, depois de vos cumprimentar, era também dar uma explicação. Não cheguei tarde por qualquer live de vedetismo, cheguei tarde por obra das obrigações às quais estava a tentar esgueirar-me desde as 5:30, cheguei tarde e peço-vos desculpa por isso, porque acho que o momento não estava alinhado com atrasos, e peço desculpa por esse mesmo atraso. E dizer aquilo que já há uns tempos atrás, tive a oportunidade de dizer numa iniciativa de promoção do ensino profissional aqui do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, em relação ao professor Carlos Carvalheira, pelo seu percurso, pelas suas opções e pelo trabalho demonstrado, e por conhecimento, porque durante não sei quantos anos fiz parte do Conselho Geral, em representação da autarquia, com a professora Graça Silva, vereadora da Educação, professor Nuno Ribeiro, vereador do Coro da Juventude, pude ver as qualidades, as características, o empenho, a energia, a alegria e também, às vezes, as sensações de frustração e de incapacidade que um líder de uma equipa tem, particularmente quando se quer fazer bem perante a sua comunidade educativa, perante a sua comunidade escolar. E por isso disse há umas semanas atrás, ali no pavilhão, que de facto, enquanto Presidente da Câmara, e a Câmara Municipal estava totalmente solidária e dava o seu total inequívoco apoio à recondução do professor Carlos Carvalheira, pelas suas características enquanto cidadão, pelas suas características enquanto líder e pelo projeto educativo humanizado, próximo da comunidade educativa que sempre assumiu. Queria também dizer que era importante referi-lo, saudar a professora Luísa Correia, nossa Presidente do Conselho Geral. Dizer também que foi uma grande experiência viver as decisões e os debates livres, abertos, sem restrições, mas com elevado respeito, que sempre tivemos no Conselho Geral. Começámos começou-se esta sessão, alguém dizia, somos todos AEOH. Eu acho que é agora disse hashtag, mas também não arranjo tradução para português, mas acho que é uma grande frase. Eu acho que somos todos agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. A maior parte de nós, eu sou desta escola, esta foi a minha escola, foi a escola do Nuno, foi a escola da Graça, foi a escola de tanta gente. Eu vim para aqui com 12 anos, saí daqui acho que com 18, qualquer coisa assim, e hoje faz muito bem regressar, e tive muito gosto em fazer parte do Conselho Geral, e tive muito gosto, tivemos todos muito gosto, em participar em decisões estratégicas. Provavelmente nem sempre todas foram fáceis, mas sublinho uma liderança, quer da senhora Presidente do Conselho Geral, quer do diretor do agrupamento, em que eu sempre o vi como um homem, todos nós o podemos observar, como um homem que integrava uma equipa, essa é a sua equipa diretiva do agrupamento, um homem aberto às opiniões da comunidade educativa, seja da Associação de Pais e Encarregados de Educação, seja dos vários representantes das entidades da comunidade que integram o Conselho Geral e que o enriquecem. E esta escola vale muito mais, naturalmente, com essa diversidade que integra o Conselho Geral. Aquilo que eu quero dizer, em nome da Câmara Municipal, em nome da Sra. Vereadora, em nome do Sr. Vereador, em nome do Executivo Municipal, é que desejamos um bom mandato, com uma grande equipa, como é hábito, o professor Carlos Carvalheira brinda-nos com equipas diversas, plurais, complementares nas suas competências, e hoje assistimos aqui ao reconhecimento disso mesmo. Quando a professora Isabel aqui vai ser agraciada, acima de tudo, pelo afeto da sua comunidade, educativa, da sua comunidade escolar, essencialmente da sua comunidade escolar, é a demonstração, de facto, da qualidade das escolhas que são feitas. E as equipas são feitas disto, do reconhecimento do trabalho feito e com estes gestos de humanismo e de sensibilidade. Também foi um momento bonito. Sobre o futuro, nós queremos um futuro. Nós estamos agora vivendo, o futuro passa muito por um processo de cumplicidade, de caminho, de percurso conjunto entre, não fomos nós que pedimos a transferência de competências, nós, município, nem nós, agrupamento de escolas, porque somos todos a EOH, não fomos nós que pedimos a transferência de competências. Elas aconteceram e temos que lidar com elas. Como disse bem o professor Carlos Carvalheira, já lidámos com os desafios da criação de um grande agrupamento, já lidámos, e foi um desafio enorme, desafiou todos, toda a comunidade educativa, os professores, todos os professores, todo o corpo não docente, toda a estrutura técnica de apoio, foi um grande desafio. Os pais encarregados de educação, de facto, foi um desafio para todos. Foi também um desafio para a Câmara Municipal e conseguimos fazer esse percurso. Hoje temos o desafio da transferência de competências na área da educação. Não é um processo fácil, nem vai ser um processo doce. Vai exigir o melhor de nós. E sabemos duas coisas. Da parte da direção da escola e do seu diretor, será um ator positivo para a condução deste processo, e vai ser, da parte da Câmara Municipal, do Presidente, da Vereadora da Educação, de todo o Executivo, terá aqui total cooperação e total colaboração. E que há pouco foi referido, e é um facto, hoje vivemos estes novos desafios da descentralização de competências. São desafios financeiros, são opções pedagógicas, são desafios de manter um grande território educativo, que de facto ele é grande, com várias escolas, com vários coordenadores de escola. Ou seja, é um grande desafio e é altamente mobilizador. Mas optámos assim. Optámos pelo princípio da autonomia, pelo princípio da confiança, pelo princípio da cooperação e com liberdade. Porque acreditamos na autonomia da direção da escola, e a Câmara Municipal quer que a escola seja autónoma para tomar decisões. Porque temos confiança na direção da escola, nos professores e nos vários coordenadores que estão nas várias escolas polo. Confiamos efetivamente. Mas também sabemos que o que nos une é a cooperação, porque temos capacidade para dialogar e sistemática, como método cooperar. E fazemos isto como um exercício de liberdade. Não há escola pública sem liberdade. Sem liberdade de escolha, é verdade, mas também sem a verdadeira liberdade, que é a pluralidade de pensamento. E porque acreditamos que a liberdade é também responsabilidade. E aqui a liberdade será responsável pela transformação e pela melhoria, pela valorização da escola pública em Oliveira do Hospital. Por isso, professor Carlos Carvalheira, sei que agora irá nomear a sua equipa. Sim, é a seguir. Sobre isso, não me pronuncio. A escolha é do seu diretor e confiamos, como disse atrás. Desejamos-lhe aquilo que nos desejou a nós. Felicidades no percurso. Saúde para enfrentar os desafios, porque os últimos 2 anos foram 2 anos em que tivemos que gerir este admirável mundo novo. Foram 2 anos de condicionalismos e de condicionantes das nossas vidas, que foi o Covid. E estamos aqui todos, se calhar um pouco diferentes, mas estamos cá todos, relembrando aqueles que, por uma razão ou outra, e muito bem homenageados aqueles que partiram, mas estamos cá ao fim destes 2 anos. em que mudou as nossas vidas. Haverá o tempo em que haveremos de refletir sobre o que é que foram realmente estes dois anos nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas pessoais e nas responsabilidades organizacionais que cada um de nós teve. E como mudou a forma como olhamos para as organizações, como olhamos para o nosso grupo de pais e como a nossa vida efetivamente mudou. E, portanto, em nome da Câmara Municipal, desejar-lhe isso mesmo. Saúde, felicidades e a total colaboração, porque é assente na confiança da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Estamos aqui pela mesma razão de sempre: proporcionar educação de qualidade e uma escola pública de qualidade. E uma escola pública de qualidade faz-se com este exercício, aberto a toda a comunidade educativa de saúde. Não fiz cumprimentos individuais, mas saúde, sinceramente, e uma escola aberta à comunidade em geral, onde essa comunidade... Esta escola é um espaço aberto e as escolas, como as organizações, quando são espaços abertos, têm uma capacidade infinita de crescer, de melhorar e de formar cidadãos. Em nome da Câmara Municipal, quero agradecer a todos vós, todos, dirigentes da Associação de Estudantes, pessoal não docente, professores, responsáveis pelos polos, estruturas técnicas de apoio, quem está na CPCJ, à direção, ao Conselho Geral, agradecer-vos o trabalho excelente que fazem pela educação em Oliveira do Hospital. Também, no domínio da educação, Oliveira do Hospital continua a ser liderante e isso honra-nos e responsabiliza-nos a todos. Carlos Carvalho, estaremos por certo ao teu lado. Muito obrigado.